cada nova ilusão, trocando a fantasia. O teu barulho oculta a melodia, deixa só melancolia. Tristeza, tanta dor. Como eu quero cantar e nunca mais chorar. Nesse mundo tem também tanta beleza, tanto amor. Na quarta-feira, uma nova visão. Enfim, uma verdade. Vejo que bloqueia a minha estrada no vão da felicidade. Não tinha mais raiz. Num instante essa trilha vai partir e então serei feliz. Tanta dor.